Uma boa tarde a todos, então. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Nós íamos usar o computador hoje, mas parece que ele não quis nos ajudar. Então, vamos ter que trabalhar mais com a imaginação hoje e pensarmos mais sobre o ensinamento que nós temos para a tarde, que é aquela parábola do Evangelho de Jesus chamada Os Trabalhadores da Última Hora, que também é muito conhecida como a dos trabalhadores da vinha. É uma passagem que Jesus quis falar do reino dos céus. E ele começou essa parábola justamente falando que o reino dos céus é como um pai de família que sai logo no começo do dia contratando pessoas para trabalhar nos seus campos, nas suas vinhas, nas suas plantações de uva. A uva naquela época tinha um grande valor porque ela era a matéria-prima da principal bebida que se consumia, o vinho, e era um cultivo que era rentável. E Jesus pega o exemplo do pai de família que vai buscar aqueles que vão cuidar da vinha. E logo na primeira hora do dia, ele sai e contrata os trabalhadores e combinam com eles um valor que o Evangelho nos diz que era um denário. O denário era uma espécie de medida, era um valor monetário, era uma moeda que tinha o valor correspondente a um dia de trabalho, era uma jornada de trabalho. E ele contratou aqueles trabalhadores para a primeira hora, logo na primeira hora do dia, para iniciarem o trabalho, por esse valor. E o pai de família foi outras vezes ao longo do dia contratando outros trabalhadores para a sua vinha, para todos eles prometendo um denário. E chega quase no final do dia, ele procura na praça e vê lá outros trabalhadores e pergunta: por que que vocês não estão trabalhando? E eles respondem: ninguém nos contratou. E aí o pai de família diz: olha, vá lá então na minha vinha e trabalhem o dia por um denário. E terminado aquele dia, terminada aquela tarefa, o pai de família, o dono da vinha, diz aos seus funcionários que começassem o pagamento ali daqueles trabalhadores daquele dia. E que começassem pagando pelos últimos. E os outros trabalhadores ficaram surpresos e até um pouco revoltados, porque como que seria possível, né? Eles estavam trabalhando desde o início do dia, eles tinham trabalhado muito mais, e aí eles vão receber a mesma quantia dos trabalhadores que chegaram nas últimas horas do dia? Eles acharam que isso era injusto. E um desses trabalhadores questiona o dono da vinha: como é possível isso? Nós chegamos primeiro, vamos receber menos? E o dono da vinha argumenta com eles que eles estavam recebendo aquilo que tinha sido combinado no começo do dia. Se ele queria dar mais para os outros, porque tinham trabalhado menos, mas pagar a mesma coisa, era algo que era da conta dele. Ele até diz: vós sois maus porque eu sou bom. Se ele queria pagar mais para aqueles que chegaram no final do dia, os outros tinham que sentir inveja por isso e ficar incomodados, porque o combinado estava sendo cumprido. E Jesus disse, concluindo essa parábola então, que os últimos seriam os primeiros, e os primeiros seriam os últimos. E aí fica para nós interpretarmos, para nós entendermos qual era o ensinamento que Jesus pretendia ao transmitir essa história que aparentemente revela uma injustiça. Porque realmente, quando a gente pensa no valor do trabalho, no esforço que nós temos na realização de uma tarefa, fica estranho realmente a gente pensar que uma pessoa que trabalhou menos receba mais. E o outro, que trabalhou o dia inteiro, embora receba o que foi combinado, está recebendo menos pelo trabalho. É aí que nós não podemos esquecer que as alegorias, as analogias, as histórias, as parábolas, elas têm sentidos, muitas vezes, que nós não apercebemos logo de pronto. Tem situações ali que a gente não entende prontamente. E o que, que significam esses elementos da parábola? Jesus mesmo, ele já deu a pista, quando ele iniciou a parábola, dizendo que o reino dos céus é como um pai de família. Então ele já estava dizendo claramente que aquela história não está falando das relações de trabalho que existem entre as pessoas. Aquela história não está falando de justiça no pagamento, se alguém trabalhou mais ou trabalhou menos. Aquela história se referia a algo que não era o trabalho das pessoas em si numa vinha, mas é algo maior, era o reino dos céus. E cada componente dessa parábola, ele tem informações, tem elementos para a gente refletir bastante. Para começar, quando ele fala que o reino dos céus é como o trabalhador, é como o dono da vinha, né? Ele está dizendo que aquele reino dos céus, aquela realização que ele disse que no futuro se daria, aquilo era algo comparável à vinha. Então, quando nós pensamos no sentido do que vem a ser a vinha, o campo de trabalho, é todo o esforço, é toda a realização para se conquistar o reino dos céus. E aí, para a gente entender melhor a parábola, a gente precisa entender o que era o reino dos céus que Jesus dizia nas suas pregações. Essa expressão, o reino dos céus, ela não foi usada por outras pessoas antes de João Batista. Todos sabem que João Batista foi um pregador que era primo de Jesus, conviveu com Jesus, chegou até a ter dúvida se Jesus era realmente o Messias tão esperado do povo hebreu. E João Batista, ele falava para as pessoas: se arrependam que o reino dos céus está próximo. Mas antes dele, ninguém tinha usado essa expressão, reino dos céus. Quem usou foi João Batista e depois Jesus. Eles, quando usavam essa expressão, reino dos céus, eles queriam se referir a algo que está além dessa vida material que nós temos aqui. É algo que está relacionado à vida futura, ao posterior, e não ao mundo material como nós conhecemos. Então nós podemos entender que o reino dos céus, ele pode representar o quê? Uma realidade, uma forma de viver diferente dessa que nós temos no mundo aqui, com essa organização, com essa estrutura que nós temos. Nós podemos também conceber que o reino dos céus é a vida espiritual superior. É onde as leis divinas estão sendo respeitadas por todos, é onde os espíritos harmonizados com essas leis vivem pacificamente, vivem harmoniosamente. Então o reino dos céus seria um local onde, um local não, seria uma realidade, uma experiência, onde tudo está harmonizado com as leis divinas. Por isso que Jesus enaltecia tanto para o homem, para os seus seguidores, a conquista do reino dos céus. É interessante que em certas passagens ele dizia até que o reino dos céus estava dentro das pessoas. O reino dos céus era algo que se fazia de dentro para fora e não do mundo exterior. Porque para a gente poder estar em sintonia com essa realidade espiritual maior, nós precisamos estar interiormente harmonizados, equilibrados. Então o reino dos céus, ele tem uma conotação bem ampla, bem significativa, e nós podemos entender que o reino dos céus é essa realidade onde o espírito pacificado, harmonizado com as leis divinas, ele vai adquirindo cada vez mais equilíbrio, cada vez mais sintonia com essa vida maior, com essa organização maior que existe na realidade espiritual. E nós podemos também considerar que o reino dos céus é a nossa condição de harmonia interna com as leis divinas. Por isso que Jesus disse que o reino dos céus estava dentro da gente. A gente pode estar também num mundo material, onde a realidade é mais difícil, onde ela é mais desafiadora, mas nós podemos trazer o reino dos céus dentro de nós. Então, nós temos que levar em conta que essa parábola, ela está falando dessa realização, dessa conquista, né? E aí as horas do dia, que viriam a ser esses momentos em que o pai de família sai a recrutar pessoas para trabalhar na sua vinha. Se a gente imagina que a vinha é essa grande obra de evolução espiritual, que todos nós estamos participando dela, nós podemos conceber que as horas do dia representam os períodos da história da humanidade em que ela recebeu grandes ensinamentos espirituais. As horas do dia representam momentos em que certos trabalhadores foram chamados, daí vem a ideia dos trabalhadores das primeiras horas, depois do meio do dia, até os da última hora. São períodos em que trabalhadores de grande condição espiritual vieram, conviveram com os espíritos aqui encarnados e fizeram a sua contribuição. E ofereceram o que eles podiam deles, do que eles entendiam das leis divinas, para iluminar a mente dos demais. Então, os trabalhadores das primeiras horas, eles representariam quem? No dizer dos espíritos que interpretaram essa parábola, que está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizeres, então, do espírito Henri Heine, na comunicação que ele deu em Paris em 1863, ele interpreta que os primeiros trabalhadores foram os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos. Então, todas as pessoas que, ao reencarnarem, trouxeram conhecimento para a humanidade, trouxeram condições do homem passar a entender um pouco mais a sua realidade, todos aqueles que de alguma forma iluminaram a mente humana, seja de conhecimento espiritual, seja até de conhecimento aqui do mundo, foram desses trabalhadores. Só que, naturalmente, um homem de uma época, ele está muito limitado no seu tempo pelos panoramas culturais que ele é capaz de vislumbrar. Eles estão ali detidos no seu tempo pela cultura da época. Uma pessoa, ela não pode sonhar de realidades que ela ainda não viveu. Até um espírito que viveu num mundo superior, quando ele reencarna, ele tem muito da sua percepção, da sua lembrança, abafada, camuflada. Então ele nunca consegue transcrever ou traduzir completamente toda a realidade que ele conhece. Eles estão limitados pelo corpo material, mas eles estão limitados também pelo contexto que eles vivem. Jesus foi alguém que tinha condições de revelar muito sobre o mundo espiritual. Só que ele não podia trazer essas revelações porque não existiam elementos para as pessoas conceberem, entenderem aquilo que ele vinha explicar. Veja aquela passagem quando ele diz que há muitas moradas na casa do Pai. Naquela época, ninguém tinha entendimento de que existiam planetas. Naquela época, imaginava-se a Terra, imaginava-se como uma grande região. Não existia uma ideia de que nós somos apenas um ponto no universo. Então, ele, quando fala há muitas moradas na casa do Pai, ele está se referindo ao quê? O que seria a casa do Pai? É o mundo? É o céu? É o universo? Porque naquele tempo não tinha essa concepção que nós temos hoje. Que nós estamos num planeta, esse planeta está girando em torno de uma estrela que é o Sol, esse Sol é um pequeno sistema que está junto com milhões de outros, compondo uma galáxia, que junto com milhões de outras galáxias, compõe um aglomerado de galáxias. Não existia esse entendimento. Então veja, quando Jesus tenta traduzir a ideia de universo para as pessoas, ele tem que usar uma analogia muito simples, falar a casa do Pai. E as moradas, o que são as moradas? Hoje nós conseguimos fazer esse paralelo do ensinamento de Jesus com os dados que nós temos sobre o universo. As moradas são os mundos onde o Espírito está em evolução. Mas veja, mesmo Jesus, com todo o seu poder, todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade de sensibilizar as pessoas, esteve limitado pelo conjunto ali cultural, ali naquele momento, não podendo falar mais, não podendo explicar mais. Mesma coisa quando ele conversou com Nicodemos, que era um homem muito sábio, era um doutor da lei, vai perguntá-lo, vai questionar Jesus sobre algumas coisas, e em determinado momento da conversa com Jesus, Jesus fala para ele: se eu vos falo das coisas da terra e você não entende, como eu posso falar das coisas dos céus? Então, cada revelador, cada pessoa que veio numa época do conhecimento da humanidade, esteve limitado no seu tempo para trazer o conhecimento espiritual. Então nós podemos entender que, se a parábola se refere ao reino dos céus, os períodos se referem a momentos em que esse reino vai sendo conquistado. São as horas do dia, são na verdade períodos em que a humanidade foi se apropriando do conhecimento espiritual e que ela foi ampliando a sua compreensão sobre Deus, sobre as leis divinas, sobre o universo. Então, cada trabalhador, ele representa aquele que num tempo esteve limitado, não pôde falar muito além do que as pessoas eram capazes de compreender. E aí, nós começamos já a delinear, então, por que que há essa diferença no pagamento, né? Nós começamos a compreender por que que o pagamento é diferente para os últimos trabalhadores. A gente deve lembrar, então, que aqueles que vieram posteriormente a todos esses desbravadores do pensamento humano colheram resultados um pouco mais fáceis, porque a mente humana já estava preparada, porque o espírito em evolução aqui na Terra já tinha recebido ensinamentos. Jesus poderia ter vindo num tempo muito anterior ao tempo que ele veio? Ele poderia ter vindo junto ao povo hebreu lá no tempo de Moisés? Não. Porque Moisés criou toda uma base no pensamento daqueles espíritos para que eles pudessem, séculos mais tarde, acolher os ensinamentos de Jesus. E se a gente recuar mais no tempo, antes de Moisés, aqueles que foram profetas, que foram orientadores do povo hebreu, começando desde Abraão, também foram pessoas que foram preparando a mentalidade daqueles espíritos ainda muito primitivos, nas suas primeiras encarnações, a começarem a desenvolver um pensamento religioso. Por isso que a gente observa que na história do pensamento religioso da humanidade, o homem ele vai progressivamente melhorando a sua ideia sobre Deus. Quais são as primeiras concepções que a humanidade tem sobre a divindade, sobre algo além do mundo material? O homem ele começa a reverenciar o quê? Um Deus imaterial, um Deus que é amor, que é bondade? Não. O homem começa a reverenciar inicialmente os elementos da natureza, aquelas forças que para ele parecem ser destrutivas. É aí que vem o culto a essas forças da natureza, à tempestade, ao trovão, às enchentes. O homem começa a adorar os elementos da natureza. Mais tarde, ele começa a criar a ideia de que essas forças naturais, na verdade, elas são o quê? Seres que têm uma aparência humana. E eles passam a adorar divindades que têm o quê? As características bem humanas. E aí a gente vai observar isso entre os gregos, que passam a ter o seu panteão, a sua coleção de divindades, mas todas refletem imperfeições do homem. Em outros povos nós vamos observar isso. A concepção que eles têm das divindades, dos seus deuses, é muito a imagem do que eles fazem do homem. E o próprio povo hebreu, o próprio povo judeu, também passou por isso. Veja, quando nós lemos as descrições sobre a personalidade do Deus de Moisés, é um Deus vingativo. É um Deus que pune porque o outro fez algo que não agradou. É o Deus que castiga, é o Deus que leva à morte as crianças de um outro povo, porque esse povo escravizou seu povo. Ou não é essa a história que nós temos das pragas que mataram os primogênitos do povo egípcio? A concepção que os hebreus tiveram, que levaram eles a criarem essa ideia, né, de que Deus poderia ter matado os filhos dos egípcios só porque os egípcios não liberavam os hebreus. É a concepção de uma divindade vingativa. É a concepção de uma divindade que pune uma criança inocente, faz ela morrer para punir os pais. É uma concepção de um Deus como os homens, como as pessoas são. E nós, com Jesus, passamos a aprender que Deus não era um ser vingativo, que Deus não era um ser dotado de ira, de fúria, que ele não era um ser que punia as pessoas só porque elas desrespeitaram certas coisas, que hoje nós vemos que elas são banais. E Jesus mesmo, ele rompeu certas tradições ali religiosas para mostrar para as pessoas, olha, não é isso que te afasta de Deus se você não observar. A questão do sábado, por exemplo. Jesus respeitava o sentimento religioso, mas aquele apego desnecessário das pessoas, ele acabava, muitas vezes, infringindo as normas mesmo, curou no sábado, trabalhou no sábado, pregou no sábado, para quê? Para alertar as pessoas, olha, não é isso que está te afastando de Deus. A questão da alimentação também, quando ele adverte, não é o que entra pela boca do homem que torna imundo, porque os judeus, e muitos deles até hoje, têm essas ideias de que certos alimentos tornam o nossa essência espiritual impura para estar em contato com Deus. Então Jesus disse, olha, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, ou seja, as palavras que refletem os nossos pensamentos. Então Jesus, ele vem numa época para romper com aquele pensamento religioso limitado daquelas pessoas. Só que ele não rompeu com tudo, porque ele sabia que aqueles homens naquele tempo tinham limites, eles não iam conseguir assimilar tudo. E ele mesmo diz, ao dizer, se eu vos falo das coisas da terra, ao dizer para Nicodemos, se eu falo para vocês das coisas da terra, vocês não me entendem, o que seria se eu dissesse das coisas espirituais? Então ele está dizendo claramente que existia uma realidade que ele ainda não podia explicar para as pessoas. Não tinha como explicar porque elas não tinham elementos ainda. E se a gente pegar, por exemplo, hoje, a questão da vida espiritual. Hoje, mesmo a gente admitindo que existe uma realidade espiritual, existe vida após a morte, quando os espíritos vêm e nos contam como é essa vida lá, tem gente que fala, ah, mas não é possível que seja assim. Não é possível que os espíritos tenham essa vida tão parecida quanto a nossa aqui. Não é possível que eles vivam nas colônias espirituais como é relatado nos livros. E agora os filmes começam a mostrar isso. Tem pessoas que não conseguem aceitar essa realidade. Não é? Por quê? Porque nós ainda estamos muito condicionados, nós carregamos muito ainda o pensamento religioso de uma época em que se dizia que a vida do lado de lá é um grande mistério que é indevassável e não nos cabe entendê-la. Nós ainda estamos presos a esses esquemas mentais que nos foram ensinados em muitas encarnações, em muitas religiões que nós peregrinamos e que nós não conseguimos muitas vezes nos libertar. Mas, à medida que a gente vai aprendendo e vai conhecendo um pouco mais da realidade espiritual, a gente vai vendo que não é tão impossível assim. Para e pensa, nós somos seres tão condicionados à nossa rotina. Somos seres tão condicionados a esse mundo das formas. Será que a gente consegue viver só em pensamento? Quantas vezes a gente está aí em alguma atividade puramente intelectual, a gente sente necessidade de interrompê-la e ir fazer algo prático, se mexer, mover-se, lidar com o mundo. Por quê? Nós não conseguimos ter uma vida apenas de pensamento, uma vida apenas mental. Nós sentimos uma necessidade de interagir também com esse mundo das formas. E isso explica por que o espírito desencarnado, ele necessita de um mundo espiritual parecido com o mundo material. Por que ele necessita dessa semelhança? Porque ele ainda não está preparado para viver uma dimensão de vida que seja fora do mundo das formas, que fuja desse padrão que nós temos aqui na Terra, de habitações, de uma organização social como a gente vive. Nenhum de nós teríamos condição de habitar um mundo de espíritos puros. Eles sim estão totalmente desprendidos do mundo das formas, mas nós não estamos ainda. Nós estamos a caminho desse processo. Por isso que ao desencarnar, nós precisamos estar do lado de lá numa realidade muito parecida com a nossa aqui. Agora veja, se para nós entendermos essa realidade espiritual hoje é difícil, imagine há séculos atrás, a maior dificuldade que nós teríamos ainda. Então é por isso que em cada época surgiram reveladores da lei divina, pessoas que aprofundaram o conhecimento humano para que a gente pudesse ir ao longo desses milênios, ao longo dessas inúmeras encarnações e construindo bases intelectuais, mentais, para a gente poder compreender essa realidade mais ampla. E veja, o que nós temos hoje ainda não é tudo. O que nós sabemos de realidade espiritual ainda é muito pouco quando a gente para pensar como seria a vida dos espíritos superiores, de espíritos puros como Jesus, Que dimensão de vida é essa? Como que é o dia a dia deles? Como é essa realidade? Ela é bem diferente da dos espíritos desencarnados, da nossa condição. Então, nós ainda não temos como nos apropriar dessas ideias, não temos ainda como assimilar esses conceitos. Nós precisaremos ainda trabalhar muito, evoluir muito, para um dia poder estar vivendo essa vida. Então, a cada época, nós teremos ensinamentos que serão compatíveis às nossas necessidades evolutivas, nós teremos esclarecimentos que vão nos ajudar a entender as próximas etapas de aprendizado. Quando Jesus traz essa parábola para nós, falando das horas do dia, os trabalhadores que vão sendo chamados para cultivar a vinha do Senhor, é isso. São os reveladores que vêm gradualmente, em cada período da humanidade, trazendo conhecimentos, trazendo novas possibilidades do homem entender a realidade. E nesse conjunto todo, nós podemos reunir todos aqueles que trabalharam pelo progresso intelectual da humanidade. Todos. Até o cientista mais materialista que veio e trouxe uma compreensão para o pensamento humano, para ampliar a capacidade do homem de conhecer, de perceber, de entender a realidade, ele veio como um desses trabalhadores. Porque a gente não pode pensar que o homem evolui só no seu pensamento religioso. Ele evolui também na sua compreensão das leis físicas do mundo. Veja, como um espírito da natureza, como Jesus, de Jesus, um espírito tão elevado, ele podia manipular a matéria. Como um espírito tão elevado, ele podia compreender as leis que envolvem fenômenos naturais que ele pôde interferir, se ele não tivesse conhecimento das leis físicas da natureza aqui do nosso planeta. Ele necessitava desse conhecimento também. Por isso que ele pôde intervir em muitas situações. Por isso que ele pôde curar pessoas, porque ele sabia qual era a doença que a pessoa tinha. Então, aqueles que revelam o conhecimento do mundo material também estão como parte desses trabalhadores. Aqueles que trabalham para elevar a condição intelectual da humanidade também são. Muitas vezes, sem o perceber, estão também trabalhando pelo progresso espiritual da humanidade. Agora, os trabalhadores que atuam no campo de iluminar o pensamento religioso humano, eles têm uma grande responsabilidade, que é a de ajudar o homem não só a evoluir intelectualmente, mas aprimorar o seu sentimento, melhorar a sua emoção, melhorar a sua relação com o próximo. E é isso que a gente vê os grandes iniciadores de religiões, aquelas pessoas que trouxeram conhecimentos espirituais muito significativos, eles trabalharam muito na questão da convivência entre as pessoas. Eles ensinaram muito sobre a lei de amor. Eles mostraram para o homem que é necessário, para ele continuar o seu progresso, ele estabelecer essa sintonia que leva ao respeito, à cooperação com os outros seres. Porque isso é a base da própria unidade do universo. É esse grande amor universal que une tudo e faz tudo evoluir, tudo progredir, precisa estar presente nas partes desse universo. E o homem, como parte do universo, ele também precisa sentir e praticar essa lei de amor que conduz tudo. Então, esses grandes emissários que trouxeram revelações espirituais, sempre nos convocaram muito à melhoria dos nossos sentimentos. Sempre nos alertaram muito, porque o espírito, quando ele sabe muito, mas sente muito pouco, quando ele conhece muito, mas ele é muito insensível à dor, ao sofrimento do outro, quando ele é muito egoísta, ele acaba complicando a sua existência. Ele acaba gerando muita dor para o seu semelhante e para si mesmo. Então, por isso que todos os grandes reveladores despertaram no homem o desenvolvimento dessa força que nós chamamos de amor também. Alertaram para o homem a necessidade de aprimorar-se nesse aspecto também. Porque é aí que nós teremos a grande força para a superação das nossas dificuldades e acelerar o nosso progresso espiritual. E aí nos cabe, então, mais reflexão sobre a própria parábola, né? Vem aqui a situação, o que representaria, então, dentro desse contexto aí que eu expus até agora, o que representaria para nós a parábola, aquela situação da inveja dos últimos trabalhadores? Porque os últimos trabalhadores ficam indignados que os primeiros tenham tanto mérito ou mais que eles. Nós poderíamos interpretar essa passagem, entre muitas possibilidades que existem de interpretação, mas vamos desenvolver uma ideia só hoje. Nós poderíamos entender que essa indignação dos primeiros trabalhadores, ela representa a situação natural que todos aqueles que mantêm o seu pensamento paralisado no passado, nas primeiras ideias religiosas, acabam sentindo em relação àqueles que são os novos, aqueles que vêm trazer os novos conhecimentos, que seriam, portanto, os últimos trabalhadores. Essa parte da parábola, essa indignação dos primeiros, ela representa isso. O pensamento de pessoas que conservam esses primeiros ensinamentos e não são capazes de reconhecer o aprimoramento, a evolução das ideias religiosas e espirituais que a humanidade recebe. Essa indignação desses trabalhadores da primeira hora representam as pessoas que não conseguem receber as novas revelações. Representa a indignação de achar que o outro não tem valor como ele tem. E é o que nós observamos hoje no mundo. Muitos adeptos de tradições religiosas que são milenares, eles têm uma dificuldade tremenda de aceitar novas ideias, de aceitar novas interpretações. Eles têm muita dificuldade de reconhecer o valor que essas novas ideias têm na formação do ser humano. Então é aí que se explicaria essa indignação. Acham que esses últimos trabalhadores não são dignos de receber o prêmio dessa grande obra. São pessoas, portanto, que estão com a sua mente o quê? Aprisionadas no egocentrismo, aprisionadas no egoísmo, no exclusivismo, de acharem que somente elas têm méritos, somente elas têm valor. Então representam todas essas pessoas que são intolerantes com as outras que pensam diferente. E nós teríamos também que refletir quais são as condições, né, que esses últimos trabalhadores precisam ter para cumprirem a sua tarefa. Eles, quando são convocados ao trabalho, quando são chamados a trabalhar na vinha, a trabalhar pelo progresso da humanidade, eles são chamados, então, a cumprirem a sua tarefa, mas para que eles possam desempenhá-la, eles precisam ter algumas qualidades, precisam ter alguns atributos para que se realize. Nós temos, então, como a primeira condição, é a disposição para a tarefa. É estar realmente desejosos de trabalhar pelo progresso da humanidade. Porque é o que a parábola nos inspira. Quando o pai de família vai chamar os últimos trabalhadores, ele pergunta: por que vocês não foram trabalhar ainda? E eles respondem: porque nós não tivemos ainda a oportunidade, esperamos o dia inteiro. Eles tinham a boa vontade, tinham a disposição, mas ainda não tinha surgido a oportunidade, porque não era o momento deles. Mas quando surge o momento, eles estão dispostos? Eles querem o trabalho? Sim. Então, por isso que eles são dignos do seu salário. Então, estar disposto a colaborar nessa obra de transição do mundo, de renovação das ideias humanas, é condição para ser desses trabalhadores. Segunda condição importante é o indivíduo ter constância, firmeza. É ele aceitar a tarefa e permanecer ali firme, estar ali engajado, estar ali empenhado nessa tarefa. Outra qualidade que ele tem que ter é interesse no bem comum. A ideia da vinha é de um grande campo onde todos trabalham para que ela prospere. E alguém que queira trabalhar pelo mundo, queira trabalhar pelo progresso da humanidade, queira ajudar o espírito humano a se elevar, ele tem que ter interesse pelo bem comum. Ele tem que desejar o bem para todas as pessoas e não apenas para si mesmo ou apenas para o seu grupo ali mais próximo. Outra qualidade que ele necessita ter é esse sentimento de solidariedade, de fraternidade. É aí que nós percebemos que muitas vezes faltam às pessoas a condição para ser um desses trabalhadores que ajudam na elevação da humanidade. É porque falta solidariedade, falta amor ao próximo, falta esse desejo de ajudar aquele que está precisando. Quando isso falta em nós, nós não estamos em condições de sermos desses trabalhadores. Outra condição fundamental é termos fé inabalável, é termos convicção desses valores, dessas ideias que nos ajudam, que nos impulsionam, que nos favorecem em nossa realização. É a gente não esmorecer. Então, se quisermos estar nessa grande corrente de trabalhadores da última hora, que estão ajudando na renovação do mundo, nós temos que cultivar esses valores. Temos que fortalecer em nós esse desejo de ajudar o próximo, de esclarecer, de iluminar, de orientar. Nós não podemos achar que os trabalhadores têm que ser apenas seres excepcionais, fora do comum, grandes emissários. Nós precisamos muito deles, mas eles, podem observar em toda a história da humanidade, nunca estiveram sozinhos. Nem Jesus trabalhou sozinho. Ele chamou para junto de si criaturas imperfeitas e as usou como auxiliares. E mais do que isso, os adotou ali como aprendizes. E mais ainda, os chamou de amigos, porque eles tinham esse sentimento de fraternidade muito forte. E se nós quisermos, então, essa melhoria do mundo, nós temos que também aceitar que existe uma tarefa para nós também. Existe uma tarefa que nós podemos realizar no dia a dia, nas nossas atividades, nas nossas obrigações, que é de ajudar a melhorar as condições do mundo mesmo. Porque realmente essa obra vai se realizar porque espíritos de grande elevação espiritual estão reencarnando. Em vários meios a gente ouve essas notícias. Várias comunicações de espíritos que vão dizendo, estão reencarnando grandes missionários, discípulos de Jesus, patriarcas antigos do povo hebreu. Na própria mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito fala isso também, que muitos naquela época de Kardec estavam ali reencarnados, grandes trabalhadores de eras anteriores, e eles continuariam vindo no futuro. Mas eles sozinhos não vão realizar isso tudo. Eles são de pessoas que levem esses ensinamentos a mais lugares. Mas não levando simplesmente falando, vivendo, demonstrando, exemplificando. E nós todos podemos estar dentro dessa grande legião de trabalhadores da última hora. Para finalizarmos, para a gente ir fechando essa ideia, numa das comunicações desse capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito, ele diz que um dos grandes trabalhos que os trabalhadores da última hora têm a realizar naquele final do século XIX, no século XX, e como a obra ainda não se acabou agora no século XXI, é a gente combater esse grande mal que vem tomando conta da humanidade, que é algo que vem num crescente e vem envolvendo as pessoas e elas não percebem. É esse grande materialismo que vai ocupando a mente humana. O mundo nunca teve tantas pessoas religiosas, mas também nunca teve tantas pessoas materialistas. Porque muitas pessoas adotam ideias religiosas, dizem que acreditam nas coisas, dizem que aceitam as coisas espirituais, mas elas vivem como materialistas. Elas são, na sua essência, materialistas, mesmo se dizendo pessoas de fé. Porque na hora de agir, na hora de lidar com as situações do mundo, está sempre pensando na posse do material. Está sempre acreditando que é o bem material que traz a felicidade. A pessoa, muitas vezes, ela acredita em tantas coisas e ela é tão brilhante nessas ideias, mas ela, na vida prática, é profundamente apegada aos bens materiais. Então, quando eles nos chamam a trabalharmos pela renovação do mundo, principalmente combatendo esse apego que nós temos às coisas materiais, é disso que ele está falando. A gente exemplificar mais desprendimento, mais renúncia, a gente realmente valorizar mais as coisas espirituais. Não que as coisas materiais não mereçam a nossa atenção, o nosso cuidado, mas nós não podemos dar a elas um valor maior do que os bens espirituais. elas, na verdade, as coisas materiais, têm que estar subordinadas às nossas conquistas espirituais. Tudo que é nosso, tudo que é nossa, vamos dizer, entre aspas, propriedade, tem que estar a serviço do nosso crescimento espiritual. Seja na forma de compartilhar esses bens, seja usando para o nosso progresso espiritual. É assim que nós vamos estar, então, combatendo esse grande materialismo que impregna o mundo hoje, que se disfarça nos templos religiosos e que está tomando conta da vida das pessoas. Nós temos que trabalhar para combater isso, sermos realmente desapegados da matéria. Principalmente aqueles que acreditam no Espiritismo são mais ainda responsáveis, porque eles têm tantas demonstrações de que a nossa verdadeira essência é espiritual. Nós temos tantas comprovações de que nós somos, na verdade, seres espirituais temporariamente retidos na matéria, que para nós ela não pode ter importância maior do que nada de natureza espiritual. Para nós, os bens mais importantes têm que ser sempre aqueles do coração, da fé, da razão, da inteligência. Nós não podemos dar valor aos bens materiais mais do que eles têm. Era essa, então, a recomendação que o Espírito dá nessa mensagem que está nesse capítulo 20, de que nós trabalhemos contra esse culto ao bezerro de ouro, esse culto que a humanidade exerce aos bens materiais. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos ter o nosso pensamento aclarado sobre essas questões, que os Espíritos protetores de cada um de nós nos inspire nesse entendimento. E muito obrigado mais uma vez. Que assim seja.